tem um pintinho, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, piu, piu, pintinho, piu, piu, piu. A minha velha tem uma galinha, a minha velha tem uma galinha, galinha com pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, piu, piu, pintinho, piu. A minha velha tem um galo, a minha velha tem um galo, galo cocoricó, a galinha com um pintinho, piu, pintinho, piu, pintinho, piu, piu, piu, pintinho, piu, piu, piu. A minha velha tem um gato, a minha velha tem um gato, gato miau, galo cocoricó, a galinha com um pintinho, piu, pintinho, piu, piu, piu, pintinho. A minha velha tem um cachorro, a minha velha tem um cachorro, cachorro, au, au, gato, miau, galo, cocoricó, a galinha, col, pintinho, piu, piu, piu, pintinho, piu, piu, piu. A minha velha tem um cabrito, a minha velha tem um cabrito, cabrito, meu, cachorro, au, au, gato, miau, galo, cocoricó, a galinha, col, pintinho, piu, pintinho, piu. Casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança. O pato casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança. Casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança. O pato casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança. Cadeira velha pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Jacaré ficou chorando o dinheiro que gastou. Jacaré foi à cidade, mas não tinha o que comprar. Cadeira velha pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Jacaré ficou chorando o dinheiro que gastou. Eu vi uma perereca cantando lá no jardim. Perereca saiu pulando quando viu seu Joaquim. Seu Joaquim se assustou com o pulo da perereca. Ela pulou, pulou, foi parar na sua careca. Tá muito gostoso esse forró da perereca, não é, Patati? Legal, Patata! Eu vi uma perereca cantando lá no jardim. Perereca saiu pulando quando viu seu Joaquim. Seu Joaquim se assustou com o pulo da perereca. Ela pulou, pulou e foi parar na sua casa.